Sim, estão por gentileza e informa quanto já comprado na 075. Isso considera autorização. Passeio agora no 621. Transfere cruzando 190 agora para 196. 1621, cena de identificação autorizada chegando ao banco, desça para 4.000 pés e ajusta na 014. 4.000 pés, descendo agora no 621. Pode ler a terra, prossiga. Enche, dá pra gente ter entrevista livre até regresso. Completa final, 3.1895, com pouso. Bom, grato. Boa. Vou dar para a água. Terra, via Pati Índia, torre 1895, 1014. Pati Índia, via Pati Índia, 1014, 1036. Afirma, 3063 observa dos tráfegos, um voo realizando pushback com a cauda para o pátio 3, que não vai interferir no seu táxi, e a aeronave da voo também adicional, que está entrando na Juliette agora como número 1, o senhor segue a retaguarda deste tráfego. Segue a retaguarda do voo, está 3663. certificado aos 35, reporte final da 17, o vento 130 graus 89, Juliette Serra Tango. Claro. O Gol 907 está pronto para o ataque com 156 a bordo, Guarulhos, duas obras de comando. Reporte alinhado na cabeceira. Ali mantém inicialmente a cabeceira, o TAM 3663. Reporte alinhado. Ali mantém 1-0, reporte alinhado, TAM 3663. 359, autorizado, 3 elétrica. Elétrica, 3259. Geral, sim, escuta aí, de novembro. Contração para manobras a 2.02 sala 2. Ao seu limite. Então, inicialmente, como para 1.010, o Índio Nova Emeralta, temos um tráfego também a 2.02 sala 2, 1.010, o Charlie 950 será muito alto. Apenas para manter a separação com o tráfego. Se quiser, pode retornar para a 15ª milha e retornar para a 15ª milha. Então, 1.0 milhas, 1.5 milhas, que são chamam normalmente de controle para regresso. Em Vila Veral, alta, então é autorizado, mantendo o meio pé. O número 10, na 15ª milha, sobre a linha do litoral, em Vila Veral. São 3304, Recife 288, Alterna 260, bom voo. Confirma a frequência, por favor. Confirma, 1288, alternado 1260. 288-220, ponte. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Para regresso, em Vila Veral, não é manter o CD. Bom, 9075, pode estar na 1075. 9075, ciente após a corrida do Airbus da cabeceira, Lima mantém 109075. Táxi livre até a companhia, estacionar a frequência livre, obrigado. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, colô de guerra, o Este, mantendo 500 pés, o Romeu Oscar Bravo já mantém o corredor axé até a próxima parada barra? Pela porta parada barra, como possível, estimado de pouso na localidade. A 1.010, Serra Gostosa, reporta Interlagos, direção no corredor. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3663, cruzando 2.410, pela DAEL. 3663, contato radar, 320, saída DAEL, está presente, autorizado para o de Lida. É com a Lida, está presente, TAM 3663. Controle de Salvador, 6250, informação índia, atinge o material 950. Alô 6250, identifica a chegada a Mário, 2750. Então 648, essa é a identificação autorizada a chegada a Mário, 2750. Controle, Lima, Cruzulu, passou 0-0, tem condições iguais. Não, não, não. Felicita 0-5. bem como direcional, está estimando o pouso igual 1390, Lima Tio Zulu. Este plano modificado é 0240, submanteu 085, e sente do estimado de pouso em 1310, Lima Tio Zulu. Controle, Gol 9, 2, 1. Gente, Gol 9, 2, 1, via para 2000, ajuste 1-0-1-4, calibre LS, reporta localizador. Gente, estabilizado, 6, 2, 1. Controle, Salvador, Copa 3, Leste, Leste, estamos em um controle para siga. Antes de Juliette, estamos em um plano modificado 1241, submantendo 1105, fecho estimado. Termo transponde e controle em 1908. 19075, contato radar, submotora 340, saiu da água. 340, água. Eu preciso do 1-0, eu disse, 1-6-0, transponder 19-8, controle 63, 1. Correto, 22, chama pronto, 63, 1-1. Tá bravo, reporta fora da barra. Gente, confirma pra ele dar o predestino. Pode estar com a prova direto do destino? Em sequência livre, Romeu Oscar Bravo. 3 para posicionamento. Como é a sua posição no parte 3? Esquerdo, solo. Tende, autorizado, chama táxi, 2770. Autorizado, chama táxi, 2714. Corria 981 para o táxi, também 04, mas aqui é 3 bolas da sala. Táxi, Ria, Pátio 1, Índia, 2895, 1014, 981, boa. Voa direto rotatória, reporta visual com a 7. Está presente direto rotatória, reportará visual com a 7, dia 90. Então, 3663, Recife, 1251, alterna 3325. 2351, 1325, então 3663. Estabilizado, 621, com... 621, completa final, torre 1895, com pousa. 295, obrigado. 1648, está no céu número 3, aproximação reduza para 2209 e está no vídeo. Sujeita a veteração mais à frente. 9075, voa Lefa da presente. Voa Lefa da presente, 9075. Sente do tráfego, continua a aproximação, pista no zero. Uma centena no 09, informarei pista livre no meio do 01. Vai, 0, 02. Confirma 3 por quantas milhas, 0250? 030 por 15 milhas. Deixa eu falar para terra em desvios no 0250. O 0250 tem condições de ladrão, não é presente? Não, mais 5 milhas, afirmativo. Gente, reporta retrovisor, 6250. Reportarei, 6250. 3896, informação Índia, descida para 150. Com 3896, identifica a chegada Mari 17070. Chegada Mari até o 070, são 3896. Pode voar em táxi, senhora? O número 3 na aproximação, o 3896, mantém a chegada. Sim, mantém a chegada, 3896. Alterando, Goiânia. Tira 4, confio em PV. 60. Ciente. Taxi via 7, Índia. Pode esperar 2895-1014. Autorizado o táxi Índia 1895-1014. Obrigado, boa, bom final de semana. Vai atingir 5.000 pés. Filhote, está algum junto? Sim, já tive 5.000 em Salvador. Mantenha o nível 105, está sendo sua informação alerta. Recife 2545, retorno 2085, bom voo. O Chanel 6250, matura de dona, desça para 2010 e ajuste 1014. A Livra MS, a porta localizador. 1014, 2000 pés, a porta estabilizado. ILS 62. Controle Salvador, bom dia, o Rio 98 no ônibus, decolou mantendo a proa, vai cruzar 2000 pés. Gente, o Rio 98 no ônibus, após 2000 pés, curva esquerda, voa direto Momo, o Rio 98 no ônibus. Direto Momo após 2000 pés, 98 no ônibus. Lima, cruzou? O Papatão Lima, cruzou, está 5,7 milhas de Salvador, ele estava terminado, mantém o nível 085, e chama a conta de Lima, 0901, vamos ver, Lima, cruzou. 0901, obrigado, bom dia, Lima, cruzou. Lima, cruzou. Vai, vai liberar aí. Tá vivo, vou concordar aqui. 2 1 solo 4 7 libera a direita, chame solo 1 2 1 1 1 fora meu 2 1 1 direita 2 1 1 1 0 5 0 com 3 4 2 controle de terra, confiança, corredor interlado. Gente, reporta ingressando no corredor, o terra golpeado. Ingressando, terra golpeado. Então, no corredor forte, reporta interlados, ingressando no corredor interlado. Possível pro da rotatória. Tô, pra cá. Perfil inferior, porém mantém a reta na decolagem até atingir 2000 pés devido a tráfego no setor nordeste indo litoral, mantendo 1000 pés via litoral, capa? Senhor, vai manter o eixo da decolagem até 2000 pés devido a tráfego. Azul 2794. Correto. 075, Recife 288, Aterno 260. 288-260, obrigado. Aqui no Índia, prossiga. Senhor, aqui no Índia. Alfa, então, prossiga. 3896, desça para 050. 050, só 3296. Ainda não é possível, assim que tiver o chão. Pô, 981. Índia 90 alta, visual com a 7. Visual com o campo, Índia 90 alta. Rio 90 Alfa, turno 1895. 1895, grato, Rio 90 Alfa. O Céu Golpe Alfa, autorizado a rotatória da presente. Autorizado a rotatória, Céu Golpe Alfa. Foram 648, pode estar, pode prosseguir, Duna. O Céu prossegue na chegada, Rio 1641, 1648, descendo para 2000 pés e ajusta na 014. 2000 pés, 014. Puxando a 6250, estabilizado no localizador. 6250, completa com a 3, 895. 895, onde? responder. 0264, controle em 19-8. 4. 19-8, vai chamar 2714, obrigado, bom final de semana. Boa noite. Sou instalador, bom dia, Xané 6250, estabilizado ele. É 250, bom dia, continue na aproximação, pistão 01, centena com 89, 6250. Continua a aproximação, 6250. Controle Salvador, bom dia, o azul 2714 decolou. Vamos no 48, pequeno desvio. Pequeno desvio. Fecha a porta, terra, no volume 48. Negativo, você vai em torno. Azul 2714, contato radar. Mantenha a proa até 3.000 pés devido a tráfego, ainda 1.500 circuito de tráfego. Após 3.000, vou direto mesmo. A gente vai manter a proa até 3.000 devido a tráfego após rumo autorizado 2714 da Azul. Lá Gufiosca, mantendo no 1.500 pés, reporta a visual com a Lopete. Passado gravado, Xané 6. Lopete, tráfego 7 agora meia dúzia de milhas, próxima rotatória, Xané 950, mantendo 1.000 pés. Cuidado, Xané 7 de tráfego da companhia. 1.1895, mantendo no 1.500 pés e proda rotatória. Torre 1895, Gufiosca. Antena com 8-9, devido ao sequenciamento, temos outros gráficos na sequência. Após a passagem do tráfego do Chanel, sobrou no 7, foi autorizado o seu pouso naquela pista. Gente, não lembro não. Salvador, papel do céu, Oscar, está próxima da rotatória 1.500 pés, visual do carro. Gente, continua a aproximação, pode descer no 1.000 pés, ajuste 1.014. Reporte na vertical, Serra Golf Oscar. Na 014, a porta vertical da rotatória Serra Golf Oscar. O noise is 1-9-5, obrigado. 2714, aguardando a liberação da subida. Autorizado, Índia November Alpha. Autorizado, ponto no 7, Índia November Alpha. 090, rota conforme o plano autorizado, pista 90, curva à esquerda para a decolagem, subida Conde 027, quarto no transponder, controle em 098. Azul 2714 solicita da presente voar VATAP ou ELEFA devido a formações. Não ocupe, qual o tráfego? Posto anel 6311 na posição número 2, para o segue em funcionamento. O Azul 2714 autorizado VATAP. Autorizado VATAP por Azul 2714. É 6350, táxi lento via Alfa, portão previsto ao 0209 da companhia, agora iniciando o pushback. Táxi lento via Papá Romeu, Hotel Juliet Serra, controle para o Siga. A frequência está muito chiada, o Hotel Juliet Serra está 43. O Hotel Juliet Serra, tem código 0124, Hotel Juliet Serra. para o mundo 34. Controle, o azul 2794 necessita da magnética 255 agora para evitar uma grande formação aqui na região. 1648, pouso autorizado, pistão 0, 090 graus, 089, 0648. Eu ativei pouso alfa 0, pouso 0648. November Alfa, seu solo foi o 56, reporte livrando a pista para o pátio 4 de November Alfa. Os meninos só poderiam voar barreiras. 15 a 20 milhas, senhora. Autorizado então o desvio, estamos voando magnética 265. A gente reporta quando tiver condições de voar barreiras, azul 2714. Sim, senhora, vamos reportar em condições de voar barreiras, azul 2714. Ah, escuta, prossiga. Chama Recife agora, 2545, apenas 12685, por favor. 2545, obrigado, ponte 98. São Paulo, Guarulhos, gente da Índia, posição 8, pronto para a Copa. Índia confere, Gol 2065, prepara da EL, tradução morte, vai guardar, pode. Da EL, transição ótima, aguarda para a Copa, é um 2065. Azul 2714, informa que já tem condições de voar barreiras. A gente é autorizado direto, direto barreiras do 2714, subir com 160. Gente, autorizado direto barreiras da presente, também o nível 160, azul 2714. Confirma com o LIT. 07. Autorizado, então 7. Ok, prosseguindo. Fala 089, Serra Golfiosca. Foi autorizada na 7, Serra Golfiosca. Hotel Juliette Serra, reporta para a pesquisa. Já autorizado ingresso na parte principal após o Avianca, após o companhia inicial táxi. 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Paulo Azul, 2770, para o Bushback, seu nome? Pelo exato, 2770, chama táxi. 2770. 6311, eu sou? Confirma o teu livro, hein? 162. Gente, 162, 2865. 2895, boa. Táxi via Índia, ponto espera 2895, 1014. Continua a aproximação da 0, uma centena 89, informe checado 3896. Passa pra rua, só 3896. Pouso autorizado, pistão 0, uma centena 89, 3896. Autorizado, pouso da 190, 3896. Oi, Juliette, bate para o 01, agora 648. Repita para 110, ajuste chama 014, reporta através do PSU, até o direto certo. 14, via pátio 3, pátio 1, Índia, torre 1895, 1014. 3, pátio 1, Índia, curva direita, subida do Rael, Leda, Mótiva, 5175 no transpondo, controle 19-8. Eita, chame só a Leona, 2-1-1. 2-1-1 para a direita, 3-2-9-6. 5-1-7-5, transponder, 1-1-9-8-0, controle Salvador, gol 2-0 na 2-5. 2065508, chama o Trump Push. Chama o Trump Push, estou aguardando a aeronave, frente. Corre, tá pronto. O Ciente, Alfa Tango, tá aí? Defensando o Torre. Ok, fiz a chamada questionando se estava pronto. Ali mantém cabeceira no 0, 63 ou no 1? Ali mantém cabeceira no 0, 63 ou no 1? Salvo Salvador, da zona 1-4, para o puxa, chamada. Autorizado, avião 134, chama táxi. Puxa, acionamento para exato, chama táxi para avião 134. Até o Juliette Serra, torre 1895, da pousa. Bom dia, uso pistola 7 com tráfego pela direita, reporte girando base, 1-0089 até o Juliette Serra. Centena 089, decolagem autorizada, pistola 06311. O Alfa Tango Tango após a corrida do Alfa 320, ali mantém cabeceira no 0, Alfa Tango Tango. Mantenha o ponto de espera 2770. Canal 6319, decolou 06, chame controle, frequência 1-198, bom dia. 1-198, bom dia, Canal 6319. Salvador, bom dia, Sané 639, perfil da El. Sané 631, contato radar, batalha 360, saída da El. Equador 360, saída da Elsa, né? 6311. Tango Tango, vento 110 graus, 89, decolagem livre, pistão 0, Alfa Tango Tango. O Solo Salvador, o azul 9134, pronto para o táxi, POB 56, autonomia 0210, alternando Mateo. 9134, táxi. Pátio, Índia, 2895-14, boa. Tá, seria Pátio, Índia, 0018-95-1034, boa. Tango decolado 08, chame controle, frequência 1198, bom dia. Som, contato radar, suíta 090, saída Conde. Vamos lá, volta o campo, por favor. O Alfa Tango Tango está visual no setor? Visual no setor? Está tudo aqui. Está tudo visual no código? Está tudo visual no Júlio 714, Recife, 1288, Tango 260. 288-260, Fernando. Obrigado, boa. Serra Solon 09, libera direita, parte 4, estacionar frequência livre até o Juliette Serra. Bom dia. O azul 2770, tráfego à frente, iniciou curva esquerda no perfil da Conde. Tem decolagem autorizada da pista no 0, uma centena no 09, azul 2770. 2770, livre decolagem. Está na frente mesmo, obrigado. Bom dia, azul 9134, ponto de espera. Azul 9134, bom dia, Lima, tem cabeceira 10, 9134. 090, Lima, tem 770, decolou de Salvador aos 1-1, chama agora o controle, frequência 1-1-9-1, bom dia. 3798, bom dia. 370 cruzado, rota conforme o plano. Pista 1-0, curva à esquerda após decolagem Cuca, transição Aru. Transponder 540, controle escala 298. Slide direct Coral. Flying for flight level 10 and heading direct to Coral intersection Azul 2770, thank you. 204-184. Vai chamar. Pistão 4. Autorizado, no 4, sinal pronto, próximo. Vai chamar. 19134, vento 120 graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0. Autorizada, decolagem, azul 2. Correção, 9134. Terminal 311, restrição 288, a terna 260. 288, a terna 260, terminal 631. Alfa Tango Tango, subindo inicialmente para 4 mil pés, a base de ascensão 090. Matheus, bora para agora, Alfa Tango. Azul 9134, decolou Azul 3, chama agora o controle, frequência 1098, bom dia. Controle 098, 9134, bom dia. Controle Salvador, Azul 9134, bom dia, saída, código. Azul 9134, mantenha a rua até 4 mil pés, aguardando o Jaconde, Azul 9134, estamos ficando em tráfego com sala 403, é a mesma série que o senhor mantendo 4 mil pés, aguarde o cruzamento com tráfego. Recessão, mantém a proa até 4 mil pés, aguardando o direto onde, vamos lá, 034, sente o trato. Para o táxi do 1-1-2-4, tem 61 a bordo, hotel Natal com 3 horas e 40. Direita, Índia, ponto espera 18 na 5, 14, boa, 1-1-9-4. Direita, Índia, ponto espera 18 na 5, ajuste 0-1-4, gol 1-1-9-4. Obrigado. Na escuta. Você é estimado de pouso Aracaju, por gentileza? Confira, Aracaju, 1-3-5-5, 9-1-3-4. Presidente, 9-1-3-4, autorizado Conde da Presidente, caso 9-1-3-4. Da Presidente, direto Conde, 9-1-3-4. Alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha mantém 1-0, gol 1-8. 20625, pushback fundamento, 18. 8 autorizado, 2065, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 20625. Alfa Tango Tango, Sul 3090. Nós vamos 0, nós vamos 184. Teve decolagem da 0, gol 184. Mantenha a proa inicialmente até 070, você dá tráfego no, na saída Conde Aguado, vamos coordenar direto para Caju após essa restrição. Obrigado, então vamos manter a proa até os 70. Transponder 5427, controle 08. Brasil, autorizado, Marcelo Liga 3, 0 por Fondo, 997, decolando 190, por Vestido, Vestido da Fuca, Direção do Campo, Azul, 5427, 9918, controle. Correto na 648, seguinte, 1, chama Fondo. Decolando 0. 1-0. 1-0, nós viemos 3-4. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, uma centena, 10 nós, 2065. Livre alinhar e decolar, pistão no zero, voo 20 mais 25. Oceanero 6140, informação Juliette. 6140, Juliette, confere autorizado na CEO 350, rota conforme plano, pista 10, primeira curva à esquerda, subida pública, transição Aru, 5426, transponder e controle em 98-6340. Autorizado na CEO 350, rota conforme plano, decola da 10, curva à esquerda, na PUCA Aru. Transponder 5426, controle 1198. Azul 9134, acessão 190. Azul 9134. 170, 9134. 190, autorizado. Isso, autorizado 190 para 9134. Azul 9134, livre da restrição, posto 190. Copiado 9134, senhorita, se possível, solicita o 170 como sinal 9134. Autorizado 170 como sinal 9134. Autorizado 170 9134, obrigado. Controle Salvador, voo 20625, boa tarde. 1500 da El, totalmente visual, solicita com referência o voo da El. Voo 20065, contato radar, flotando 360 após 2000, autorizado da El. 3620 após 2000, voo da El. Voo 20625, obrigado. Voo 1184, justiça 2545, retorno 2085. 2545, 2085, obrigado. Tá ligando até o hotel, qual o hotel dele? Tá ligando até o hotel, qual o hotel dele? Qual é o médio pra mim? Até o hotel, quando lá, chama 1-1895, ajuste 1-0 no 4. Até o 1-1895, ajuste 1-0 no 4. Existe possibilidade de voar ótima? Mantenha a Dael 9605. Obrigado. Mantenha a Dael. Na Delta, Alfa e agora para ingresso para discussão. Suzanete, Delta, Alfa, repasse para ingresso para discussão. 1180, me chama controle e-mail, 1201. Deixar e atenção para 1180, vai passar para 1201 agora. Sou 1094, desce via para 2000 pés, ajuste a 1104, reporta localizador. Via 2010, 14, escravo, pescador de canal. Ataque, reposta na sua para ingresso no 7. Taxi 2, prossegue táxi, ingressando no pátio principal, taxi Índia, reposta no ponto de perto da PT0. A gente vai